são feitos os milagres, como eles acontecem, quais os seus ingredientes, como atrair os anões, de que são feitos os milagres, são gerados ou vêm prontos, já de cara. Preciso ter um encontro com o seu autor, Deus. Milagre. Quem não quer viver debaixo de milagres? Quem não quer ter uma história de milagres? Quem não quer ser um agente de milagres? Deus quer fazer agora.